dança alto astral. Quica, sobe, desce, a gatinha sensual. Por quê? Bole, bole, bole, bole, bole, bole, que bole. Bole, bole, bole, bole, bole, bole. Bole, vai, Siri. Bole, bole, bole, bole, bole, bole, bole, bole, bole, bole, bole, bole. Bole, bole, bole, bole, bole, bole, bole, bole, bole, bole, bole, bole, bole, bole, bole, bole pra frente, bole pra trás, bole de ladinho, tá gostoso, tá demais. Bole pra frente, bole pra trás, bole de ladinho, tá gostoso, tá demais. Bole comigo, vai. Tá gostoso? É isso aí, galera, o Siri voltou na parada. Gostosinho, bole devagar, bole devagarinho, bole desce, sobe no jeitinho gostosinho, bole devagar, bole devagarinho, bole desce, sobe no jeitinho gostosinho, bole devagar, bole devagarinho, bole desce, sobe no jeitinho gostosinho.